Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a cidade de Foz do Iguaçu é o quinto destino turístico mais desejado do Brasil, conforme lista elaborada com base nas preferências dos internautas que participam do portal TripAdvisor, maior rede social de viagens do planeta. O prêmio Traveler's Choice 2013, que já é considerado uma das principais referências em termos de tendências turísticas na internet, coloca o Rio de Janeiro em primeiro lugar na preferência de turistas brasileiros e estrangeiros. Na segunda colocação aparece São Paulo, ancorada principalmente por seus atrativos culturais e possibilidades de entretenimento. A medalha de bronze fica com Salvador, a histórica e tropical capital da Bahia. Na quarta colocação aparece Florianópolis, que além da inegável beleza de suas praias, tem também atrativos históricos de tirar o fôlego de qualquer visitante. E na quinta colocação está Foz do Iguaçu, com suas cataratas, Itaipu e as opções de compras e cassinos no Paraguai e na Argentina, o que a torna de alguma maneira exclusiva em termos de Brasil e referência aos viajantes de diferentes categorias e perfis. A lista dos 10 destinos brasileiros mais procurados pelos visitantes da rede social TripAdvisor é completada por Búzios, Manaus, Jericoacoara, Curitiba e Gramado, sendo as praias e a Amazônia listadas principalmente pelos estrangeiros e Curitiba e Gramado pelos internautas brasileiros. Foz do Iguaçu, por sua vez, aparece bem conceituada tanto entre os estrangeiros como junto ao mercado turístico nacional, e eventos como o Festival de Turismo das Cataratas, que acontece agora no mês de junho, deve ajudar a manter e até ampliar esta tendência, bem como inserir Foz do Iguaçu na parte mais visível da vitrina turística do Brasil. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 25 de maio de 2013. Bom dia. Meia maratona das Cataratas do Iguaçu, Unisporte Turismo, com trajeto 100% dentro do Parque Nacional. A audiência pública realizada em Brasília discutiu o ingresso de veículos de turismo e táxis ao Parque Nacional do Iguaçu. Ocupação na rede hoteleira de Foz do Iguaçu deve superar 70% na próxima semana para o feriado nacional de Corpus Christi. Artista plástico de Foz do Iguaçu se especializa em pintura sobre o Parque Nacional e prepara novidades para o centenário do município. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos, o CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura agora é de 20 graus. Fim de semana que deve ser de tempo bom na região fronteiriça, com diminuição da nebulosidade e manutenção de temperaturas amenas, que variam entre 12 e 25 graus. O domingo, por exemplo, deve ser de poucas nuvens. E segundo o CIMEPAR, a instabilidade climática retorna apenas na segunda-feira, com possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. Há previsão de chuvas também para terça e quarta-feira, mas neste fim de semana o tempo deve permanecer estável aqui na região de Foz do Iguaçu. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, o movimento de veículos em direção a Foz do Iguaçu pode até ser considerado abaixo do habitual para um sábado, em pontos como Céu Azul e São Miguel do Iguaçu, já que em razão da operação HTA-7, iniciada no último sábado, muitos viajantes optaram por postergar seu deslocamento. Mesmo assim, desde as primeiras horas do dia, tivemos movimento mais intenso no sentido Foz do Iguaçu e complicações também nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade, com ameaça de protesto, enfim. Vamos saber agora como está a situação do trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Começa a se formar algumas filas. Já, aliás, está formada essa fila desde as primeiras horas da manhã na entrada da aduana do Brasil, chegando à Ponte Internacional da Amizade. Há um pouco de congestionamento neste local. Os motoristas devem ter paciência, mas na cabeceira da ponte, o trajeto até o Paraguai não tem tantos transtornos assim. Apenas para quem está retornando a Foz do Iguaçu, está encontrando um pouco de dificuldade na cabeceira da ponte, mas para fazer a travessia na ponte, não há tanta formação de filas, apenas, é claro, na chegada da aduana brasileira no finalzinho da BR-277. Guilherme? E para quem está vindo do Paraguai, atenção, porque já temos fila, inclusive, na Avenida Luiz Maria Arganha, ali no lado Paraguai da fronteira, também na Ruta Internacional, o movimento, o trânsito cada vez mais complicado para quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil. Atenção quanto a este movimento na região da Ponte Internacional da Amizade. BR-469, movimento maior no sentido Cataratas e recomendação de atenção quanto aos últimos preparativos para a realização da meia-maratona das Cataratas do Iguaçu, que acontece na manhã deste domingo, com a participação de mais de 2 mil atletas. A linha de chegada da prova será junto ao antigo portão de acesso do Parque Nacional do Iguaçu, à direita ali do centro de recepção de visitantes. Ao trafegar pela BR-469, muito cuidado no trevo de acesso à Argentina, nas curvas do Rio Tamanduá e na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional. O limite de velocidade é de 60 km por hora e, apesar da tentação de pisar um pouco mais no acelerador, este limite deve ser respeitado sem exceção pelos motoristas. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espere encontrar filas, especialmente no período da tarde. Hoje é feriado na Argentina, feriado de 25 de maio, e a movimentação de turistas argentinos aqui na fronteira, apesar do sábado, é um pouco acima do habitual. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,08 para compra e a 2,16 para venda. O peso argentino está cotado a 0,24 para compra e a 0,29 para venda. O guarani, um real, compra 1.960 guaranis e 2.100 guaranis são necessários para a compra de um real. Já o euro está cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,70 para a compra e a 2,85 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 300 mil litros de água por segundo. Uma vazão considerada normal para esta época do ano no cânion do rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e o impasse a respeito do ingresso de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu foi tema de uma audiência pública realizada na última terça-feira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Participaram do encontro autoridades de Foz do Iguaçu, do governo federal e representantes do setor turístico. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Uma audiência pública realizada nesta terça-feira em Brasília debateu a entrada de veículos de turismo no Parque Nacional do Iguaçu. A audiência aconteceu no Congresso Nacional, foi sugerida pelo deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, e convocada pela Comissão de Turismo e Desportos. Por mais de 3 horas, parlamentares, o prefeito Reni Pereira, representantes do setor de turismo em Foz do Iguaçu, integrantes do Parque Nacional e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, debateram o plano de manejo do parque, que regulamenta as atividades administrativas e turísticas dentro da reserva. O deputado, professor Sérgio, ao final da reunião, destacou a postura dos colegas, que também defendem a liberação permanente dos veículos de turismo dentro da unidade. O deputado Romário presidiu a comissão, assim, com bastante firmeza também, colocou todo o seu apoio para os trabalhadores do turismo de Foz do Iguaçu, deputados de Goiás, deputados do Maranhão. Então, bastante proveitoso. Agora a gente sabe que a guerra não está ganha. Essa foi uma batalha, a gente teve êxito. Nos parece que houve uma sensibilização, né, da representante do Instituto Chico Mendes, que é a diretora de manejo da de conservação, que é a responsável, né, por essa área em todos os parques nacionais do Brasil. Ao final da audiência, o presidente da comissão, deputado Romário, determinou a criação de um grupo de trabalho para discutir as questões relacionadas ao tema. Os dois deputados que vão fazer parte desse grupo de trabalho sou eu, né, como autor do requerimento, e o deputado Assis do Couto, do PP, também do Paraná. E daí representantes do Ministério de Turismo, o Sr. Chico Mendes, para a gente continuar trabalhando essa questão. O deputado Paulo Sérgio de Oliveira destacou ainda a importância do serviço prestado por táxis e vans de turismo dentro da reserva continuar e os impactos que a proibição provocaria. A gente não pode permitir que isso aconteça, virada de ano, entrando o ano do centenário, ano de Copa do Mundo, 2 anos da Olimpíada. Nós não podemos permitir, não vamos aceitar e vamos continuar trabalhando no sentido de que esse direito dos guias, dos taxistas, agentes de viagem, seja preservado de trabalhar dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O prazo para que os veículos de turismo continuem transitando dentro do Parque Nacional do Iguaçu vence no dia 29 de dezembro desse ano. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 19 minutos, e quem também participou desta audiência pública em Brasília foi o prefeito aqui de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que dialogou com a reportagem a respeito do tema. O prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, participou na tarde desta terça-feira em Brasília da audiência que debateu o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu e o consequente fechamento do parque para vans, táxis e outros veículos no interior da unidade de conservação, feito apenas para o transporte da concessionária. Para o prefeito Reni Pereira, que fez parte da mesa, o Parque Nacional do Iguaçu e o desenvolvimento econômico de Foz caminham juntos e, pelo diálogo, é possível desenvolver um modelo sustentável. Ninguém melhor do que Foz do Iguaçu para reconhecer o que significa preservar aquilo que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo, mas está dentro de uma unidade de conservação. Então, essa nossa participação hoje aqui, ela pretende justamente mostrar que a visitação ao Parque Nacional, ela é importante para o turismo da nossa cidade. Isso seria até desnecessário colocar, haja visto que já foi colocado aqui, mas principalmente demonstrar as incongruências do plano de manejo do Parque Nacional, já que este é um documento de caráter estratégico e legal, capaz de fintar com os problemas que envolvem o acesso de veículos de turismo e táxis dentro da unidade. Para o chefe do Poder Executivo Municipal, a preocupação se dá também com boa parte da população que tem sua renda voltada ao turismo. Então, nós não falamos apenas na questão de se impedir o acesso de veículos de turismo e táxis do parque. Nós não temos apenas, queremos falar disso, já que ao longo dos últimos 50 anos foi ofertado um serviço mercadologicamente diferenciado, feito por veículos privativos com guias especializados, tornando a visita às cataratas uma experiência inesquecível e que está dando certo. Então, a ameaça que nós, na verdade, muitas vezes percebemos, não é contra a comercialização de um produto com um alto valor agregado, que é o caso das cataratas, que é a mola propulsora da cadeia econômica do turismo e que gera emprego e rendas não apenas a esses quase 1.000 funcionários das concessionárias, mas a boa parte da população de Foz do Iguaçu, que tem a sua principal fonte econômica no turismo. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11 horas e 21 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a meia maratona das Cataratas do Iguaçu. Fique atento, inclusive, quanto às modificações no horário de visitas ao Parque Nacional na manhã deste domingo. E também sobre como assistir esta prova de graça nas arquibancadas montadas junto à linha de chegada da competição. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Italia. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 27 minutos e a Polícia Nacional do Paraguai deteve na manhã de terça-feira o paraguaio Wilson Ramon Cáceres, de 20 anos, acusado de participação na tentativa de assalto que resultou na morte do turista gaúcho Hildo José Erig na manhã do último sábado em Ciudad del Este, a poucos metros da Ponte da Amizade. Cáceres, que conta com 2 mandados de prisão por roubo agravado e tentativa de homicídio, foi localizado após buscas realizadas no bairro San Rafael, às margens do Rio Paraná. O acusado foi conduzido à sede do Comando Regional da Polícia Nacional do Paraguai para depoimento e cumprimento das medidas cabíveis quanto aos mandados de prisão em aberto. No início da manhã do sábado passado, no momento em que chegava junto a um grupo de turistas para compras no Paraguai, o gaúcho Hildo José Erick, de 49 anos, procedente de Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, reagiu a uma tentativa de assalto nas imediações da Avenida Luiz Maria Arganha, a cerca de 100 metros da aduana paraguaia. O brasileiro foi alvejado por tiros disparados por um assaltante a bordo de uma motocicleta e faleceu no local, neste que é o segundo caso, apenas em 2013, em que visitantes do Rio Grande do Sul são mortos em assalto ou tentativas de crime contra o patrimônio na fronteira entre Brasil e Paraguai. CBN Turismo. E o artista plástico aqui de Foz do Iguaçu, Adriano Monan, que esteve na CBN nesta semana e participou do programa CBN Foz. No Luau das Cataratas, realizado ontem à noite no Parque Nacional do Iguaçu, ele presenteou um dos frequentadores do passeio com uma tela de sua autoria, retratando a beleza das cataratas e também a exuberância da vegetação. Uma das primeiras performances de Adriano Monan no Parque Nacional do Iguaçu foi vertiginosa. Ele pintou um quadro do lado de fora de um helicóptero sobrevoando as cataratas para obter um panorama diferenciado da paisagem. Essa proeza foi realizada para apoiar a campanha em prol da eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta. Depois da ação Val de Cataratas, graças a Deus conseguimos encaixá-la entre uma das 7 maravilhas, eu comecei a me adaptar mais a essa e me pôr mais a curiosidade entre a fauna e a flora do Parque Nacional do Iguaçu e me especializar mais com os biólogos, com uma pesquisa meio Google também, né? E comecei a me encantar por esse universo da que é tão forte quanto as Cataratas do Iguaçu, né? De lá para cá, Adriano Monan compôs também um conjunto mural alusivo ao parque e que está exposto ali no Centro de Recepção de Visitantes da Unidade de Conservação. É um mural moderno, né? Um mural, ele é digital, ele é plotado, né? Não é uma pintura em si. Na realidade, foi uma proposta junto com a Cataratas S.A., com o seu Adélio, o seu Celso ali. Nós queríamos criar uma nova identidade visual para o Parque Nacional do Iguaçu para melhor acolher até os visitantes, né? E o mural, ele veio a somar também uma brincadeira gigante com os elementos da fauna e da flora e as Cataratas do Iguaçu. Foi uma satisfação muito grande fazer, foram meses de trabalho, foi uma equipe, talvez a proposta criadora é minha, mas nós tivemos mais de 12, 13 pessoas envolvidas, porque o mural tem 6 metros por 40 metros, não é um bebê, já é um gigante, né? E quem não conhece ainda está convidado a conhecê-lo, é muito bacana lá. Temos um muralzinho que fala E ele tem 2 metros por 20, que é na bilheteria onde se compra os ingressos para entrar nas Cataratas do Iguaçu. E temos no retorno, quando o turista ele chega das cataratas, ele se depara de frente com o mural, que seria nas costas da parte de lojas ali. O artista plástico revelou também que já está planejando ações para o centenário de emancipação do município de Foz do Iguaçu, que será celebrado no ano de 2014. Já tenho pensado, mas a minha parte também da minha equipe tem me cortado, porque às vezes as performances que a gente pensa em fazer tem um risco até às vezes um pouco, que é pequeno o risco, mas existe. Então hoje, depois do Voo de Cataratas, até muita gente não sabe que a L Sul Táxi Aéreo foi uma empresa maravilhosa que acreditou e foi até, ultrapassou seus limites contra até as propostas de na Infraero e tal, mas como a proposta era muito grande de fazer um evento, uma ação que movesse a sociedade em si, tivemos que fazer um jeitinho brasileiro. Mas hoje em dia, de um tempo para cá, depois parece que toda a parte de bombeiros, depois que houve aquele incidente lá, em tem nada a ver o que eu tô falando, mas tem, o bombeiro tá muito mais ativo a essas precauções de problemas com o cidadão em si, então tá mais difícil nós, performistas, trabalharmos, né? Mas eu também acho bacana, então nós estamos querendo fazer algo mais simples. A primeira proposta era ser um voo de balão bacana aí, com cabos de aço, plataformas mais embaixo. Vamos ver se os bombeiros aí aprovam aí, se os grandões aprovarem, vamos fazer um espetáculo bonito pro centenário de Foz do Iguaçu. Ou talvez de avião, né? Talvez, não vou depender, já tô fazendo um apelo aqui para eles, né? Pô, vamos liberar aí, meu. Eu sei o que eu tô fazendo, minha equipe é boa. A entrevista na íntegra com o artista plástico Adriano Monanque está disponível no nosso site cbnfoz.com.br. E ainda falando dessa questão de artes aqui na Tríplice Fronteira, o programa Yandeva realiza uma capacitação, um acampamento com artesãos desde ontem aqui na Terra das Cataratas. E quem nos falou a respeito dos objetivos deste acampamento foi a coordenadora-geral do programa Yandeva, Gorete Miglioli. A realização deste acampamento está ocorrendo por demanda dos próprios artesãos e artesãs da Tríplice Fronteira, para promovermos o encontro de integração e também para compartilhar conhecimentos e experiências. Vamos fazer algo especial para nossos artesãos, convidados e homenageados, que será o lançamento do livro 6 anos de Histórias do Yandeva, que finalizamos no início deste ano, comemoração do 7º aniversário do programa Yandeva, e também vamos estar homenageando 11 pessoas com o troféu Embaixador do Yandeva pelo apoio incondicional ao longo da existência do programa. Também vamos ter apresentações culturais e encerrando com a visita à iluminação da barragem. A coordenadora-geral Gorete Miglioli falou também sobre o próprio programa Yandeva, os seus conceitos, e explicou a respeito dessa iniciativa que há 7 anos vem mudando a cara do artesanato aqui na Tríplice Fronteira. O programa Yandeva é um programa trinacional de artesanato. Ele tem abrangência nos municípios do Brasil de Guaíra, Foz do Iguaçu, na Argentina até em Posadas e no Paraguai até Encarnação. Ele é um programa que desenvolve o artesanato da região focado na iconografia da região. Foram realizadas pesquisas em 2006, iconográfica, e nesses municípios, 15 dias de viagem entre designers internacionais, designers daqui, colaboradores, pesquisando a iconografia de cada cidade nos pontos turísticos. Depois foi transformado em ícones que é aplicado hoje aos produtos artesanais, com referências culturais, porque antes, quando um turista vinha a Foz, tinha Cristo Redentor, as baianas, para eles levarem de lembrança e não tinha uma lembrança com as características de Foz. Então é esse trabalho que o Yandeva desenvolve na comunidade. Palavras de Gorete Miglioli, coordenadora-geral do programa Yandeva. Vamos agora ao repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 37 minutos e a Secretaria Estadual de Turismo e a Paraná Turismo participam até hoje da 19ª edição da BNT Mercosul, uma das mais completas e qualificadas feiras de negócios turísticos da América Latina. O evento acontece no Castelo das Nações do Beto Carreiro, no município de Penha, em Santa Catarina, e reúne profissionais da indústria do turismo, com o objetivo de impulsionar negócios entre fornecedores e compradores do Brasil e do Mercosul. O Paraná está representado por profissionais da Secretaria de Estado do Turismo, da Paraná Turismo e também cooperados do Trade Turístico do Estado, que promovem o Destino Paraná num stand próprio. Também faz parte da estratégia de divulgação a distribuição de material promocional e o atendimento aos profissionais da área. Na edição do ano passado, a feira movimentou 82 operadores brasileiros e sul-americanos, participaram aproximadamente 6 mil profissionais do turismo, gerando mais de 55 mil contatos comerciais. Argentina, Chile, Estados Unidos, Indonésia, Paraguai e Uruguai, além de representantes de 285 cidades brasileiras, marcaram presença na BNT Mercosul 2012 e repetem, inclusive, neste ano de 2013, sua participação. CBN Turismo. E acontece neste domingo no Parque Nacional do Iguaçu a 7ª edição da Meia Maratona das Cataratas. A largada acontece às 9 horas da manhã e a chegada será cerca de uma hora mais tarde no portão do parque, com entrada franca para toda a população. A participação de atletas de elite do Brasil e do exterior está confirmada, como relata o repórter Bruno Zanetti. Mais um corredor de elite do atletismo nacional confirmou presença na 7ª Meia Maratona das Cataratas, que acontecerá neste domingo, dia 26, no Parque Nacional do Iguaçu. Frank Caldeira garantiu a inscrição nessa semana, esquentando ainda mais a disputa pelo título e quebra de recorde. Campeão da prova em 2011, Caldeira vem confiante para buscar o bicampeonato neste ano. Ele ainda não conhece o novo circuito, inteiramente disputado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, porque em 2012 ele não participou da prova, priorizando as Olimpíadas de Londres, competição esta em que ficou na 13ª posição. Ele ainda foi campeão da São Silvestre em 2006 e da Maratona dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Também foi vice-campeão da Meia Maratona das Cataratas em 2009 e 2010. A 7ª Meia Maratona das Cataratas, neste domingo, 26 de maio, no Parque Nacional do Iguaçu, terá a participação especial de Tandy, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira e um dos apresentadores do programa Esporte Espetacular da Rede Globo. Ele vai tentar percorrer pelo menos metade do percurso de pouco mais de 21 quilômetros no cenário de uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu. A experiência deve ir ao ar no domingo depois da corrida, no dia 2 de junho, no Esporte Espetacular. Com a mudança de data nesta edição, antes em julho, agora em maio, a meia maratona indica situação boa para recordes, não só para os atletas, mas também para toda a economia local, já que movimenta o setor turístico em baixa temporada. Este ano participam da prova 2.700 atletas, amadores e profissionais, e 505 são de Foz do Iguaçu. Desse total, cerca de 30 atletas brasileiros e africanos formarão o pelotão de elite, tanto na disputa masculina como na feminina. Outros participantes da prova são Solonei Rocha da Silva e Paulo Roberto Almeida Paula, únicos representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo de Moscou, em agosto. Outros campeões de provas no Brasil que vão participar da Meia Maratona são Gilmar Pereira da Silva, que inclusive já venceu a Meia Maratona das Cataratas, Gilmar Silvestre Lopes, Fábio Ramos dos Santos e Luiz Fernando Almeida Paula. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11 horas e 41 minutos e quem também falou sobre a Meia Maratona das Cataratas aqui nas ondas da CBN Foz foi o diretor técnico da prova, Tadeu Natalho. Segundo ele, a expectativa de quebra de recorde da competição, até pela mudança de trajeto iniciada no ano passado e com menos subidas e descidas. A prova hoje ela tem um outro formato, foi um formato mais seguro que nós decidimos, porque hoje esse trecho da rodovia das Cataratas envolve muito o aeroporto e algumas situações de hotéis. Então, dentro do Parque Nacional, é uma prova bem mais segura e os atletas se sentem muito mais agradáveis dentro de um clima onde é 100% ar puro e muito verde e muita mata verde também. No ano passado, a marca da prova foi uma marca de um grau significativo no nível técnico nacional, internacional, porque foi uma marca bem baixa em termos de meia maratona, e esperamos que esse ano essa marca dos atletas que estão vindo aqui, ela seja uma marca que possa ser baixada ainda mais, entre 1 hora e 2 e 3 segundos que foi feito no ano passado. Tadeu Natalho fez também um convite para que a população de Foz do Iguaçu prestigie a linha de chegada da meia maratona. todas as pessoas podem chegar até o centro de visitantes. Esse local vai ser o local da chegada da prova. A largada é feita dentro do parque por uma questão de segurança e logística, não tem como as pessoas irem assistir, mas todos estão convidados a chegar. No centro de visitantes tem uma arquibancada enorme, vão distribuir alguns bate-bate para a torcida, então tem um local grande para que o pessoal possa se concentrar e vir torcer e vir os melhores atletas do Brasil e atletas internacionais participar desse evento. E ainda falando da meia-maratona das Cataratas do Iguaçu, o repórter Maurício Freire esteve agora há pouco lá no Hotel Mabu, onde acontece a entrega dos kits para os atletas inscritos, e conversou com dois dos favoritos nesta disputa, um no masculino e outra no feminino. E ao meu lado está a Joelma de Jesus, que é de Sertãozinho, interior de São Paulo, que participa pela terceira vez na maratona, não é mesmo, Joelma? Qual que é a expectativa para essa corrida amanhã? Bom dia. Bom dia, esse ano eu me sinto muito mais preparada para essa prova e eu vou partir para cima, seja o que Deus quiser. A gente treina justamente para isso, para buscar o melhor, né? Como foi a preparação para vir para Foz do Iguaçu? Olha, eu me preparo, na verdade, para correr todas as provas do ranking, mas a gente tenta fazer sempre o melhor da gente. Eu corri a Corrida da Ponte semana passada, esse ano... Tá difícil o ranking, então a gente tem que estar correndo quase todos os fins de semana, mas a gente tem muita raça, muita garra para correr junto com os quenianos e tentar buscar a vitória. Os quenianos acabam sendo os favoritos para essa prova? Olha, não existe favorito, porque do mesmo jeito que o brasileiro pode parar, os quenianos também param. Eles não são invencíveis. Não existe ninguém invencível. Qualquer um pode vencer essa prova. Qualquer um, tanto brasileiro quanto africano. Você vai depender da garra da pessoa e da preparação que ela teve durante o período de transição entre uma corrida e outra. Agora, uma avaliação do percurso e da prova aqui em Foz do Iguaçu, que tem entre algumas adversidades o clima, que é sempre um pouco friozinho, tem a neblina do parque, já que a corrida é um pouco cedo. Eu amo o frio, eu amo correr no frio, porque eu me sinto melhor correndo no frio do que no calor. Acho que porque desgasta menos o corpo no frio. E eu adorei o percurso. Eu prefiro muito mais esse percurso dentro do parque. Ainda que tenha algumas ondas perdidas por lá. Mas eu prefiro esse percurso. Eu achei muito melhor do que correr saindo entre a rodovia, né? Talvez um pouco que eu fique tensa quando vem em trânsito. E eu acho também que não atrapalha tanto o pessoal que vai para o aeroporto, essas coisas, né? Porque tem isso também. Em questão de logística, bem melhor para a população de Foz do Iguaçu e para a gente que corre num lugar mais seguro também. E mais bonito também, pelo amor de Deus, é lindo demais lá. Joelma, muito obrigado pela participação. Muito obrigada a vocês. Eu estou aqui de novo e vamos para a vitória. Vamos para a vitória. E muito obrigado a Joelma, que é do pelotão de elite feminino e é uma das candidatas ao título aqui da Meia Maratona das Cataratas. Quem está comigo aqui também é o Giovanni dos Santos, que é atleta do pelotão de elite masculino, participa pela terceira vez também da maratona e vem de um título, participou no domingo passado da maratona da Ponte Internacional, da Ponte Rio Niterói, né, Giovanni? E você foi campeão. Como é que é chegar nessa maratona das Cataratas, meia maratona das Cataratas, com esse título na bagagem? Pô, cara, acho que é muito importante, né, cara? Acho que correr a meia das Cataratas é muito importante para mim também, porque é uma meia que é oficial, né, e pode valer pro ranking. Então, acho que isso aí é muito importante, e graças a Deus fiz uma boa prova lá na meia das pontes, domingo, né, e senti bem, foi onde que eu conversei com o meu treinador Henrique Viana, e a gente conversou direitinho. Eu nem vinha para essa prova, mas como a organização dessa prova é excelente, o pessoal me trata muito bem, então a gente conversou com o organizador da prova, e ele propôs pra gente vir correr aqui nessa prova, e como eu estou bem, acabei vindo para cá para fazer um bom tempo aqui também. A terceira participação sua na meia-maratona, você sempre responde, ano passado foi vice, campeão da prova. Esse ano chega com o título, isso acaba sendo positivo ou acaba não ajudando tanto pelo desgaste, né? O tempo de recuperação aí foi curto, apenas uma semana, e para quem pratica, o atleta que pratica esse tipo de corrida, é um período bem curto de recuperação, não é mesmo? Sim, com certeza, né? Desgasta, querendo ou não, a gente vindo dar uma prova, como o tempo é curto, a gente desgasta um pouco. Mas graças a Deus, como eu estou numa fase muito boa, né? Eu acho que não vai atrapalhar, não. Eu acho que só vai até melhorar isso aí. Agora vai ser uma grande disputa, porque tem muita gente boa correndo aí, né? Sim, com certeza, né? É uma prova do nível muito forte, né? É uma das provas agora que vem aí no calendário nacional e internacional, muito forte. Então isso aí vai ser uma disputa muito, muito boa essa prova. Giovanni, muito obrigado pela participação. Bom dia. Valeu, bom dia. Participação do repórter Maurício Freire falando sobre a meia-maratona das Cataratas do Iguaçu. E lembrando que neste domingo, excepcionalmente devido à meia-maratona, a visitação normal ao Parque Nacional do Iguaçu inicia a partir do meio-dia, estendendo-se até às 5 da tarde. Na segunda-feira, por sua vez, o parque volta a abrir às 9 horas da manhã. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar de hotelaria, ocupação hoteleira no feriado de Corpus Christi e também atividades de capacitação no setor. CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Temperatura em elevação aqui na fronteira, agora 11h53. Trânsito na região da Ponte Internacional da Amizade está cada vez mais complicado para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil. Fique muito atento aí quanto aos congestionamentos. E a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, está oferecendo curso de qualidade no atendimento ao turista para meios de hospedagem aqui em Foz do Iguaçu. O curso tem carga horária de 12 horas e aborda temas como normas de conduta e procedimentos operacionais, princípios de excelência, comunicação, rotinas de front office, ética e postura profissional, entre outros. As 35 vagas oferecidas nesta primeira turma do curso foram preenchidas por profissionais das áreas de reservas, alimentos e bebidas, recepção, hospedagem e setor comercial de hotéis e pousadas, além de gerentes e empresários hoteleiros. A iniciativa conta com o apoio do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e também do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. CBN Turismo. E hoje é feriado na Argentina, dia 25 de maio, data pátria do vizinho país, mas pelo fato de ter caído no sábado, isso acabou não ajudando muito o turismo na Argentina. Semana que vem tem feriado nacional no Brasil, Corpus Christi. Em Foz do Iguaçu, a expectativa de ocupação na rede hoteleira é superior a 70%, como relata o repórter Bruno Zanetti. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu deve registrar ocupação acima de 73% no feriado de Corpus Christi, segundo pesquisa feita pelo Sindhotéis, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. O estudo traz projeção de reservas nos 4 dias do feriadão, de quinta-feira, 30 de maio, a domingo, 2 de junho. A amostra realizada pela entidade toma por base a procura registrada em 28 estabelecimentos iguaçuenses até o dia 16 de maio. A pesquisa inclui meios de hospedagem de diferentes portes, estratificados figurativamente conforme estrelas. Conforme o levantamento, a média de ocupação prevista para os hotéis 5 estrelas é de 70%. Nos de 4 estrelas, a expectativa é de 83%. Nos de 3 estrelas, 64%. E nos de 2 estrelas, 74%. Os brasileiros são responsáveis pela maioria das reservas, 84% do total, enquanto que os argentinos são responsáveis por 6,3% das confirmações de hospedagem. Segundo o presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, a ocupação da rede hoteleira deve aumentar ainda mais nos próximos dias, porque a procura pelo destino Iguaçu cresce com a proximidade do feriado, e muitos turistas, em especial os moradores aqui do Paraná, deixam para confirmarem hospedagem na véspera de Corpus Christi. Foz do Iguaçu possui 186 meios de hospedagem, entre hotéis, hospedarias, pousadas, motéis e albergues, e 27 mil leitos, aponta inventário de 2012 da Secretaria Municipal de Turismo. A designação Estrelas, adotada na pesquisa, representa uma similaridade com o padrão do Ministério do Turismo. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h56 e ainda falando do setor hoteleiro, em entrevista aqui à CBN Foz, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Carlos Silva, falou sobre uma das grandes ações do setor aqui na Terra das Cataratas, o início da construção de um centro de capacitação para empresários e colaboradores. É mais uma atividade, né, que o Sindhotéis desenvolve para atender essa demanda, né, da qualificação. E nós identificamos que a qualificação também, além de ser dos nossos colaboradores, nós temos também que qualificar a nossa gestão, a gestão empresarial. Isso passa pelos nossos gerentes, nossos supervisores e até o empresário, né? Para que todos possam ter a mesma linha de informação e, com certeza, aplicar isso com mais ênfase. Então, por mais isso, nós estamos lançando esse centro de capacitação de 1.400 metros quadrados, né? Onde o empresariado na área de gastronomia e hotelaria vão ter acesso, inclusive com diversas novidades no que tange à qualificação. Estaremos aí iniciando as obras agora no mês de junho, né? E depende da capacidade financeira e também do apoio dos nossos empresários do setor, né? E o andamento da obra. Mas já estamos com totalmente acertado com a Associação Brasileira de Governantas. Ela já adotou um espaço deste nosso centro de capacitação para colocar ali toda a estrutura para treinar as nossas governantas de Foz do Iguaçu. Porque camareiras, nós temos diversos cursos, eles procedidos aí pelo SENAC, até pelas próprias empresas, né? Mas nós precisamos trabalhar agora que a governanta venha com conhecimento maior, que o gerente venha com uma condição de conhecimento maior, para que as empresas possam trabalhar no mesmo nível, tanto do colaborador como também dos nossos gestores, né? Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. 11h58, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E para quem gosta de música sertaneja, na ONU Music Hall, hoje à noite tem a apresentação da dupla Israel e Rodolfo. Também nessa linha do sertanejo, no Woods Bar, tem a apresentação de Cássio e Marcos, neste sábado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Para quem quer mudar um pouco de ares, rock inglês com a banda Radiophonics no Zeppelin Old Bar, ali na Vila Holanda. E também temos música eletrônica nesta mesma região da cidade, na Vila Holanda, no Sandia Party Bar, com apresentação dos DJs Ale Groove e Fernando Bertoli. Opções de baladas também no Paraguai e na Argentina nesta noite aqui na Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 25 de maio de 2013. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência, você fica com o repórter CBN em rede nacional. Logo depois, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.